Se prepara que o comandante chegou e hoje eu tô terrível. Se vai, avião, vai! Thiago Sobral! Bom de mídia. Vai nesse sabor. Eu não quero seguir assim, pensando com ela e pensando. Joga baixinho, vai. Não deixa. Tem dias. Se garantindo que faz, é toma do que a porra terá, é porra. comigo, vai. Feliz do avião espanta se faz barulho pra nós aí. Só pra lembrar aí, ó. Quem aguenta que corra. É sucesso que tu quer, papai. Quem aguenta que corra. Respeita o swing do comandante, meu menino. Fora no que apaga, não pode faltar. Eu não sou o melhor cantor de forró, mas eu sou diferente. Pode desligar. Quem não aguenta, vai. Corra, corra do meu povo. Quem não aguenta que corra. Tenta fui eu, estou no bagaço. Vai. Vem com o comandante, vem. Não vem com seu fone furado, tu esquemado. Henrique CD, então Henrique vem. Nem vem, tocando ilusão. Se vídeos musicais não gravar, chega de avião. Quem não aguenta, ai, chora. Bora, bumba, bora. Quem não aguenta, que corra, corra, corra. Olha quem não aguenta, que vai. Agora foi a primeira música romântica que a gente estourou em 2009. Muita gente vai lembrar, algumas não vão conhecer, mas com certeza todo mundo vai cantar. Gordinho, com sentimento, solta, vai. grande avião. Se achando avião, menino, vai! Já reuni os seus e-mails, vi suas fotografias. Fico parado no tempo, penso em você noite e dia. Então volta logo pros meus braços, sem você eu não me acho. Vivo sofrendo em prantos, em pleno e total abandono. Vem me tirar desse castigo e mata. Sem você eu corro perigo, me abraça. Me põe no colo e leva contigo minha estrada. Sem você, Fortaleza, do coração, vai, joga baixinho. Bom de mídia. Vou gritar tão alto dizendo que eu te amo. A minha voz irá cruzar os oceanos. Vai me ouvir dizer: não vivo sem você. Chega de avião. Se avião. Quem é avião? Ele tem uma coisa pra não gritar aí. Se vai, avião. Vai, vai. Essa aqui eu gravei em 2011. Chama! Nós dois times da história. Vai! Olha a metaleira do avião e o quê? Chama! Chama, vai! Bora, GQ! Vai, vai! O que você tá fazendo isso comigo? Estou a ponto de enlouquecer. Nada que eu faço dá certo contigo. Sofro demais, acho que vou morrer. Eu também acho às vezes. Eu só queria pelo menos uma chance, uma maneira de poder dizer: já difícil, já era o bastante. Sempre que desce, só pra falar de amor. Independente, independente do que aconteça, eu sempre vou pra frente. Só tenho medo que desapareça e nunca mais eu tenha paz. Meu coração é sincero, te amo, te quero, jamais se esqueça. Vamos ver, velho. Não vai encontrar alguém como eu, por favor, bote isso na sua cabeça. Meu coração é sincero, te amo, te quero, jamais se esqueça. Não vai encontrar alguém. Até tu tá aqui, velho. Alguém no refrão, joga baixinho, vai. É só acreditar. Depois que a gente estiver junto, nós. Nós dois nascemos um pro outro, você só tem que acreditar. Depois que a gente estiver junto, só as coisas boas vão ficar. Esse avião, com metaleiro e tudo, hein? Paulo Lucas Braga, Netinho, do contrabaixo do comandante. Quem quer mais sucesso aí? Essa dói, essa dói. Você se sente bem me fazendo sofrer. Senão você não me faria mais chorar. Desconta qualquer raiva que tiver em mim. Há muito tempo que eu estou sofrendo assim. Pelo jeito você nunca vai mudar. Que tal? Que tal a gente ficar longe sem se ver? Que eu queira deixar nada pra depois, pra que a saudade te perturbe, faça ver o que eu realmente sou para você. É melhor dar um tempo pra nós dois. Tente entender que o lance é não deixar transparecer pra ninguém poder perceber que nós estamos separados, cada um para os... Você decorou tudo, hein? Essa é difícil. Você vai ver que o tempo vai construir a nossa história, tudo que tem na memória, porque nada jamais poderá acabar de vez com todo o nosso amor. É, será por pouco tempo, meu amor, pra que possa repetir. sentir e saber. Nem sofrer por amor, pra que possa refletir e saber quem eu sou. Não me fazer mais chorar, nem sofrer por amor. Acredite, vai ser bem melhor, melhor assim. A metaleira do avião. Bora, carreira! Meu amigo Levi do Maraguape. Pikachu! Lucas Braga! Hoje é só nós, depois do Mac vem. Eu não vou mais chorar. Sou pra até te esquecer, mas eu não vou. A metaleira do chão de avião pra fuder. Vai, vai, chama. Eita porra, vai lá. Em nome de Pix Fred. Vou te deixar. E vai. Que eu tive com você ficaram pra sua manda dentro do seu coração. Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer. Fortaleza, JS vai dar música do PA. Parou tudo. Eu não. Eu não vou mais chorar, eu não vou mais. Sopro. Léo do Pida, aqui é mais gostoso. Quem é aviãozinho pode gritar, menina! Vai! A metaleira do avião, Júnior Barbeia, pipa, ribe, ribe. E água raiz! Ok. Sucesso, a gente canta. Aqui estou no mesmo lugar que sempre. Toma. Você é um urubu? Mas não sai da minha mente o teu cheiro. Fala, Lipe! E o teu beijo. E as lembranças da gente fazendo. Bora, Fábio Ribas! Fortaleza! Só vocês! Eu vou pedir. Pode ser dedo, Zezé, pra Bracadu! Do jeito que eu quero! Eu tô mandando agora! Demais! Bora, Lolim! Um táxi, boa bomba! Pra reconciliar! Avião zero raiz, faz barulho aí, Fortaleza! Pá, pá. Eu vou pedir pro gato. O quê? Pode ceder. Para já de fins. Quero. Dentro que eu quero, eu tô mandando agora. O táxi buscar pra reconciliar. Pra gente apaziguar. Naquele meio ali. Avião, vem com nós, ó. Solta, avião. Muito bem. É isso aí. Tiagão, é contigo, pai, vai. Eu também. Essa foi gravada exatamente aqui. Vem. Seu repertório de desculpas eu conheço bem. Quando ele acaba, você tenta inverter a culpa. Sem argumento, a saída é levantar a voz. Ele que não quer discutir. Dos seus erros eu garanto que o pior é achar. Fortaleza, essa aqui dói. Pra te consolar. Mas quando chegar no domingo à tarde, de mim vai lembrar, vai sentir saudade. Aí cê vai me procurar, de novo vai querer voltar. Eu não vou mais, não vou. Bora, Vitor Martins! Seu repertório de desculpas eu conheço bem. Quando ele acaba, você tenta. Sempre inverte a culpa, né? Sem argumentos a sair. E aí, Fred? Me dizer. Essa aqui já saiu no karaokê do Grips. Os seus erros eu garanto. Fortaleza, eu adoro ouvir vocês. E essa aqui é lá no fundo. Pedala, joga baixinho, vai. Bom de mídia. As quando chega, de mim vai lembrar, vai me procurar, de novo vai. Bora perder o voo? Eu não vou mais, não vou mais. Sábado à noite você pode achar. Bora, Natão! As quando chegar. Seu repertório de desculpas eu já sei tudo, seu repertório, GK. Bora ali! Vem, vem, vem, vem! Esse é o hino dos aviãozeiros. Chame Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha. Seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até andou chorando e se maldizendo. O que é que eu tô fazendo? Ando reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho falou mais alto e você nega até a morte que não. Fortaleza. Que não me ame e não quer. Minha nação aviãozeira. Eu não tenho fã. Eu não tenho fã, eu tenho torcida. Cadê a torcida do avião? Saiba que eu sei que a... Pode abrir! Quer loucar por mim. Miguel, nosso patrão tá aí, viu? Rosalvo Júnior. Ronaldinho, você dá uma pisa. E tá que tá que tá com namorado, mas a carne é fraca. Bora lá. É tá aqui do meu lado. Fiquei sabendo, vou, rapaz, Avião. Falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha. Seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você. Para Virgínia! O nome dele é Russo Magnata. Vamos fazer lá, mostra. Vem, vem. Netinho, mas seu amor, pancadão. E você nega até a nós que não. Ainda pensa em mim, quer lugar por mim e não quer assumir. Arte digital, sei que está com namorar, mas a carne é fraca. Quer tá aqui do meu lado, sei. Saiba que eu sei que ainda bem, quer. Assumir. Eu sei que tá de namorada, mas a cara é fraca. Eu sei de quem você está falando. Fiquei sabendo, de avião. A música mais tocada nas academias pra dar força, é mais forte do que testosterona. Solta avião, vai! Olha a barriguinha, olha a barriguinha. Hey! Vamos malhar pra não ficar barrigudinha, chama! Olha a barriga. Fica barrigudinha. Olha a barriguinha. Olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar. Olha a barriguinha. Olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar barrigudinha. Olha a barriguinha. Olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar. Vai. Agora vai. Vai. Joga a mão pra cima e grita vai. Essa galera solta o grito e bate palma. Agora vai, vai. Joga a mão pra cima e grita vai, vai. Todo mundo tá querendo mais. Vai, vem. É assim, avião, é? Vai, vai. Que emoção contempla essa multidão. Galera esperta, é gente boa, meu irmão. Ninguém fica parado, todo mundo vão ligado. Vamos nessa. Meu nome é Xande Avião. Que emoção, que emoção. Ai, que paradinha legal, hein, cara? E vem com Xande Avião. E olha a barriguinha. Olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar barrigudinha. Olha a barriguinha. Olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar pá, pá, pá, pá, pá, pá. Olha a barriguinha. Olha a barriguinha. Vamos. Olha a barriguinha. Olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar. Vai. Mídia. É na pegada do avião, cara. Se é swing que tu quer, é pai. Hey, olha aqui já, e já é sensação. A nova dança do avião. Treme a budinha e vai descendo até o chão. Pedala na batera, vai tocando, manda bala. As gatinhas fazendo a dança do xoxoxó. E já é sensação a nova dança do avião. Leme a bunda, empurra, cara. Pedala na bateria, o comandante tá, tá, tá. E o que, o que, o que, o que, o que? Ui, ai. Ai, gordinho, como era? Ai, ai. Paulo Pia Braga. Olha que já é sensação a nova dança da Rio. Leme a budim e vai descendo até o chão. Pedala na bateria, toca, toca, toca, toca, manda bala, bala. Descendo até o chão, batera na batera. Ai, ai, swing é com nós, papai. Ei, ei. Foi assim que a Água Raiz se perdeu. Ei, ei. Ui. Vai que tá gostando. A metaleira da vida. Vem com o comandante. Fala Mariana, fala Baixinha. Se deita e pede pra alisar seu. Olha que vai, vai, vai, que tá gostoso. É, é bem gostosinho. Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho. Eu gosto de sair da minha namorada, de preferência cedo e só voltar de madrugada. Mas quando chego em casa e vejo ela cansada, deitada no sofá, pra dar aquela cochilada. Enquanto ela descansa, eu cuido do bicho do jeito que ela pede. Fazendo carinho, tô tão acostumado. Eu não durmo sem ela. É o louqueta dali pra pegar no... Opa! Olha que pá, pá. Ai, oi, oi. É, GG adora. Ela se deita em pé. Olha que vai, vai, vai, vai, vai. É, é bem gostoso. Ela se deita em pé. Olha. Vai que tá gostoso. É bem gostosinho. Ela se deita em pé. E vai, vai, vai que tá. Ela se deita em pé. Pra alisar seu. Alguém tem um relógio aí? Que horas são agora? Que horas? 5 horas não, são 5 da manhã, menino. Solta o avião! Vai! A metaleira do Xande avião, cara! Não sou seu namorado, mas ele não te ama, dá pra ver no seu olhar. Você também não ama, meu coração te chama. Antes que eu enlouqueça, resolvi me declarar. Quero ser seu namorado. Quem é forrozeiro e tem orgulho, levante a mão aí. E se aviões fantas e morreu tudo. O Rock in Rio é maravilhoso, mas o Aviões Fantasy é foda, cara! Vai, vai, vai! São 5 da manhã e ainda não dormi nada, pensando em saber. Eu tô com vou ficar, mas sonho é meu castigo, seu amor é meu alívio. sou seu namorado, mas estou. Ele não te ama, dá pra ver no seu olhar. Você também não ama, meu coração te chama. Antes que eu enlouqueça, resolvi me declarar. Quero ser seu namorado, acordar sempre ao seu lado. Meninas, mais uma vez vocês, agora com vontade. Só no pianinho, vai. Que me faz? Olha a metaleira do avião. Vai, vai, vai, vai. Vem tu, mano. Vai. Eita porra, vai, cara. Vem tu, mano. Fala, Thiagão. Eliox. Veja se você canta amanhã. Essa beleza, olha que louco, tá gelado. É meu castigo, esse amor é meu. Você não comia, eu não viverei em paz. Não sou seu namorado, mas estou. Marca breu, breu, Tony Avião. Você também não, meu coração te chama. Antes que eu enlouqueça, resolvi te declarar. Quero ser seu namorado, acorda sempre a seu lado. Meninas, agora vamos vocês, ó. Vem com o avião, bora, viu o quê? Não, não é. É só obsessão. Olha o céu em seus pensamentos. E te faz o quê? Um, dois, três. Olha a metaleira do avião, balão, balão. Chama, chama. Esquecer a letra, foi? Bauchilombe. E a galera da rodinha. Embaixo, embaixo, embaixo. E a galera da rodinha. Batendo palminha. Te valore. Aqui é assim, quem puxa o repertório embaixo, é vocês. Embaixo. Agora vai. Não chora. Merece não. Já já tu es... Ele é quem vai ficar na pior. Não chora. Não é nada. Simples. Quem tá feliz, levante a mão que eu vou empurrar o swing. Vai, vai. E vai na frente de espelho. E passa a mão no cabelo. Bota uma maquiagem. E bota a saia do dia. Vai, vai. Não. Oh. Hoje a noite é nossa. Vamos, bora, Jana. Te amo, Jana. Ou de parque. E, hey. E a noite. A noite. Clube do Fortaleza. Só nós. Que? Chama. Ai. E a galera da rodinha. Batendo palme. Te valoriza. Para a rodinha. Chama! Olelo! E na sanfona tem ele! Elinaldo! Eita porra, vai, cara! Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? Show de avião! Show de avião! Olha que esse som é envolvente. Vai fazer. E vai toca, toca, toca, toca na sua mente. E no toque do celular. Vai tocar no paredão. E fazer enlouquecer. E mesmo querendo ou não. Fortaleza vai! Joga baixinho, vai! e vai rolar. Cerveja, Brahma. Vai, Luquinha, se joga. Eu vou beijar sua boca, gata, não. E vai rolar, Cadu, e vem. Esse é Airão, Airão. Quem tá com o comandante, joga a mão. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem, tubarão. Dirundu, dirundu, dirundu, dirundu, dá. Esse som é. Vai. Pare não, mano. Bora, manda! Olha aqui. No paredão, que fazer? Eu vou beijar sua boca e vai rolar. Chupeta, cerveja gelada, né, Rama? Meu nome é Xande Arria, Chico Maria. Brita, já tá bom. A disquidi ali. Olha seu som. Eita porra, vai, cara. Arte digital. Olha, Thiagão. Que lindo. Pix, pet, pix. De mídia. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu. Sou eu. Vai, vai. Vídeos musicais. Olha a sensação. Oi, Pedro. Você tá bem, viu, Pedro Sampaio? Tá bem. Vou te levar pra cama, vou te deixar toda nua, vou te... Isso já foi seu, mas você vai ficar. Vou te levar na... Ela chega e toma, viu? De amor, tem atitude. Esse aqui é o famoso trisal. Quem tá feliz aí, tira um pé no chão. Um, dois, para tudo, pedala. Quem é gostosão? Sentando a fome também é gostosão. Você tá um gato, Ale. Ale, a vizinha. Cerveja de bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachas, tomando cerveja. Foi assim, tomando brama, cheguei nos boi, que eu te conheci na pisa. Tira o pé, tira o pé, tira o pé, canta o quê, canta o quê? Eu te conheci, olha aqui a ferrete, dançando, enchendo a cara. Dançando, enchendo a cara, fazendo farra. Quem não tá nem aí, quem não tá nem aí, quem não tá nem aí? Vai! Zoar e beber, vou lotar uma van e levar a mulherada lá pro meu apê. Quem tá feliz aqui no Fantasia, tira o pé, cara. Hey, hoje tem farra, eu vou fazer um movimento lá no meu apê. Voltou, quer mais? Já preparei, abasteci a gelada. O prédio vai balançar. Como é que o super-homem anda, hein? Fazer zum zum, não tem hora pra parar. Um cheiro de amor lua. Quem tá solteiro, tira o pé agora. Um, dois, três, segura e pedala. E depois arabará. E depois arabará. Pede. E depois vai. Ale! Ale! Vem com o mano! Se aviões fantasia! Bora, cagaceiro! Chupa. Quem vai chupar alguma coisa aí? Pera do Pernambuco. A batalha da Ria. Batalha. Mamãe. Sai a CDS. E vem meu cajuzinho. Seu coração, me dá seu coração. Vem meu moranguinho. Eu sou chã de avião. Sou chã de avião, me deixa. Me deixa maluca, tira. Me pega no colo. Juliette também tá, quer o quê? Vem, vem, vem, vem. A sua boca eu viro. Isabelle, Timóteo e Juliette. Eu tô mal, hein? Chupa. Chupa que é de u. Pa, chupa. Chupa que é de u. Pa, pô, pô, pô. Solta lá pra cara, vai que não tá cansada com nós. Pra carinha. GK agora tá tocando bateria, hein? Atenção, Castelão. Quando eu imaginar, ousar em falar que eu vou embora, você joga a mão pra cima assim, ó. Fica, avião. Não estou ouvindo. Hã? O camarote. Fica, avião. Fica, avião. Vocês querem ir embora? Fica, avião. Pedala o seu comando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai. Chama na pegada, cara. Falou. cheira de manias. Toda bem. Como é que superou o Miranda, hein? Menina bonita, sabe que é gostosa. Olha com esse seu jeito, faz o que quer de mim. Olha que eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Que não quer. Então me ajude. Olha essa barra, quer gostar de você. Então me ajude. Chiquinho! Cadê o patrão? Essa barra quer gostar. Vem, netinho. Eu disse que digue, digue, digue, digue, digue. E digue, digue. Olha que eu vou nessa casa, quero ir pro cinema. Você não gosta? Olha no motelzinho. Bom de mídia. Então me ajude a segurar. Olha essa barra, quer gostar de você. Então me ajude, eu vai. Olha essa barra, quer gostar. Quer, porque quer, vai. E de... E de... Gritinho do Castelão, Thiago Sobral. Tá chegando. Eu digo e vocês respondem. Vamos sair assim, ó. E no deserto do Saara, olha, procura um grande amor. Uma mulher já, olha, tão linda, toma pé. Cabelos ao vento, olha, golpinho bronzeado. Pele macia, cheirando a pecado. E sai, vai. Feitiço. Olha do jeito bem quente. E até a GQ tá na dança no vento. Na dança no vento. Ah, ah. Oi, oi. Dança no vento. Dança no vento. Olha que eu sou o seu Calipa, você é minha Odalisa. Jeitinho de mulher, corpinho de menina. Seu rebolado é tão envolvente. É do Pernambuco com nós aí, ó. Rick tac tic tac tic tac tic tac. Pé de pã. Que banda do caralho. Tá dançando bem. Chegou a hora de rojar no meu veneno. Chega. Olha, tô todo me tremendo. Olha, tô todo me tremendo. Todo me tremendo. Apolônia, se você cair daí. Chegou, é a mesma coisa que você se cantar. Chegou a hora de rojar no meu. Tô todo me tremendo. Ai, ai, ai, oi, oi, oi, oi. Olha, tô todo me tremendo. Todo me tremendo. Todo me tremendo. Simão, meu. Só isso. Cuidado, GG, aí você se lasca. Essa montaria, Tiagão, aquele solozinho que a GG adora, que ela faz amor ouvindo ele, vai. Nesse tempo o viado bad era virgem ainda. Vem. Sigirigidum, sigirigidum, sigirigidum, sigirigidum, sigirigidum. Chupeta, vem, vem. Vem com o avião assim, ó. Demorou. Ziriguidum, demorou. Vem no ziriguidum balançar. Eu gosto da nega mulata. Eu gosto da nega. Cê lembra aí? Léo Loqueta, mãozinha. Oi, oi, bala, vai. Eita porra, vai, cara. Eu gosto. Que mala babada, viu? Eu gosto da nega. É de Salvador aí, ó. O pé faz assim, mãozinha vai pro ar. Levindo o Maragopi vai pra lá. E pra cá, vindo os musicais. Vai, vai, vai. Eita porra, vai cá. Sabão é assim. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Tiagão, é contigo, vai. Tiagão, vai, lembra aí? Vamos com o avião, vai. Era assim, ó. Eita, eita, que a mulher era beba. Olha a mulher, só presta beba. Olha que a mulher era beba. Tiago Sobral! Todo mundo animado. Galera tá em cima, geral tá preparado. Mulherada bebra do copo na cabeça, dançando na pisadinha, rochadeira. Olha que o avião chegou, tá todo mundo animado. Galera tá em cima, Olha que a mulherada bebra do copo na cabeça, dançando na pisadinha, vai pra cada Eita, eita, que a mulherada beba. A mulherada beba. Eita, eita, que a mulherada beba. Descendo até o chão, chão, chão. E vem. Olha que roda, roda o copo na cabeça. Olha. Ela não existe. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Olha descendo até o chão. Embaixo, embaixo. Tira aqui, pai, vai. Puxa, meu filho. Não, puxa aqui embaixo, vai. Com força. Não cai lá embaixo. Ai. Puxa, rapaz. Aí, ó. Aí. Não vai ganhar o aumento, viu? Quando você diz que me quer, meu coração chora de dúvidas. Se realmente quer, por que não fica comigo? E dói no coração, que tem outro alguém com... Sua máscara é foda, viu? Quem quer faz de tudo pra dar certo. Essa sua indecisão não faz bem pro meu coração, que já se entregou por inteiro. Obrigado, meu. Deus lhe paga, devolvo já, viu? Será que no momento sente o mesmo? Quem ama? Quem ama quer estar sempre perto. Quem quer faz de tudo pra... Arena Castelão, esse avião fantasy. O quê? Hã? Mas comigo não. Se era pra ser assim, então por que cuidou também de mim? Me seduziu, me feitiçou, diz que... Mas comigo não. Mas comigo não. Mas comigo não. Começar o forró, menino. Simbora, avião. Simbora, vai. Não ligue se eu lhe perguntar, nem vá se estressar se eu quiser saber com quem, aonde você tá, que hora vai voltar e o que vai fazer. Não tô pegando no seu pé, é que quando a gente quer, a gente vai à luta. Mas eu desligo o celular, eu vou te rastrear. Quem ama faz o quê? Ei, ei. Ei, não é ciúme, eu confio em você. Vou estar sempre onde você estiver. E mesmo seu netinho, saudade de você. Ei. Se me chamar, eu vou e se comprar. Alisson. Bom de mídia. Mas não desliga o celular, eu vou te rastrear. Castelão, Fortaleza, meu fantasy. Eu vou cuidar de você. Você jamais vai duvidar do meu sentimento. Eu vou cuidar de você todo dia, toda. Eu sou capaz de ler até seu pensamento. Olha que eu vou. Eu vou cuidar de você todo dia, toda hora e a todo momento. Você jamais vai duvidar. É de dar inveja um amor assim. Eu vou cuidar de você todo dia, toda hora. Arnaldo, sai daí, doido. Só pra saber se tá pensando, hein? Laraia, não, aqui fica não. Aqui tem trabalho, vai pra lá. Laraia. Por isso que cara se briga contigo, mano. Só pra saber. Cheio de avião. Vem, vem. O telefone chama, mas não quer me atender. O que houve com você? Também não sei. Imagino que você está com outra pessoa. Olha a louqueta que é arrochada. Esqueceu. Fala, barrão. Eu te amo demais. Eu que sempre acreditei nas suas juras de amor. Oh, oh. De repente você some e não atende o telefone. Pode, pode ser baixinho, pode. Enquanto as... Quero ouvir você falar. Mas vem no pequeno celular. E as horas Se é um escudo ou um guarda-sol? Um guarda-sol. Um guarda-sol. Um guarda-sol.